Marajó, o animal que conquistou o Pará. Joga a mãozinha pra cima, Paragomina! Gomina! A evolução chegou e o nosso show só começou. Oh, oh. É o novo búfalo do Marajó, a evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Só quem gosta do búfalo dá um grito! Grito, grito, grito! E Agropec que alucina! No toque do berante, a gente chega pra anunciar que o búfalo tá bravo e agora o bicho vai pegar. Abre a porteira porque é hora de levantar poeira. O DJ do povão chegou pra dominar seu coração no búfalo do Marajó, a evolução. É por isso que desse cara eu sou fã. Alô, Paragomina, chegou o DJ Cowboy Darlan. Ê, Darlan! DJ Darlan chegou e agora o show vai começar. O búfalo é demais. Olha o animal! Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito! Chega, chega rápido, chega. I'm sleeping, keep on waking. Is that the woman next to me? Girl is burning. Obrigado, galera de Paragomina. Amanhecer com o búfalo, dá um grito bem alto. Girls burning, inside I'm hurting. Stain a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Falou do Marajó. Obrigado, Matson Pop, já por aqui com a gente. Fala, garoto. Eu quero ouvir a galera. A novinha não me quer. Da roda. porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça. Abel do Jaderlândia, o graxa do Paraíso Célia. Meu amigo Chuguinha da Nova e a primeira dama, Chumara Wilson. Roça, roça, e a sua irmã, pode igreja, língua gestão. Família Caixa Baixa, Magrelo, Chefinho. E Gesílio, o príncipe do Paraíso. E o Jamal, Ari Júnior. Júnior, Júnior, meu parceiro Neto Braga está ali com a gente. O Biel Escudeiro, Fabrício Pinheiro. Alô, Suelen Zilha. Quero ver tu aguentar na primeira enfiada. Marcelo Cacá, meu grande parceiro. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. A namorada do vento, Pelé, Cátio, Vito, na língua gente. Os impregnados da City de Bichu, da Lobiago, Iago, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson, Alisson. Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Livim vai colocar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Calando, calando, retire, obrigado. Vou botar devagarinho só pra não te machucar. O animal amarelo. O búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. É 3, é 2, é 1, agora! Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. E faz, e faz, e faz. O búfalo. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Chama o abraço aqui, e Alex do Janelândia. E a leitura aqui pelos seguidores, o animal. Um abraço. Casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, amor. Meu parceiro Tibu eu já te encontrei. O animal magro, vai, vai, vai, vai. O animal. Xandão, é de leigo, tá na mão, porque ela quis seguir. Bruninho Xereca, é absurdo. E a diretoria da BCD, Alisson Miguel do Guapá, o Chimilho, o Pônio, o Marcinho, o Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson. Um abraço pra você, obrigado, viu? Eu mando show, só Júnior me dá. Suave, curtiu o pai. Alô, Alan Roxy. Sim, sim. Sou menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena. É calcada, tá de olho e a bolete no esquenta. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando cena. É calcada, tá de olho e a bolete no esquenta. Dói, né? Quando a gente ama. isso, Tony! Lotando o trabalho, valeu! Valeu, valeu, valeu! Japonês, o Jojo, o Jonilson, a galera de Tomé Açu tá em peso no animal! Você acordói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Fica e borda com você. Acho que tipo sem querer. É difícil entender. Tem que te avisar, meu bem. Se você me amar, eu te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Obrigado, meu gajo, valeu. A gente quer a cara. E a dor é chuta, o coração dói, né? Quando alguém te gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber. Eu tava te amando. Eu tava te amando. Covardia sem me enganar. Cê não sabe o que é amar. Com essa cara de santinho, com olhar de sedução, paquerando. Sabe que é gatinho, tem barriga de tanquinho, um colírio pra visão, se achando. Mas não vou ser sua, tira o cavalo da chuva, esse tipo de playboy. Vacina! Não sou do seu mundo, o que eu quero. Só quem sabe vai cantar agora. Gatinho, eu sou vacinada, sou. Eu quero é um amor. Que seja apaixonado, que me completa e fique. Diz que achou os documentos do Francisco Cleito. Traz pra gente que tem gratificação. Seja feliz, que seja apaixonado. E essa parte a galera vai cantar. Não precisa ser um gato, pois eu tirei o pau no tutu. E o gato tu já morreu. Eu quero é um amor que me faça feliz. Que seja apaixonado, que me complete. Não precisa ser um gato. Eu quero é um. People see me, but they just don't know. Joga a mãozinha pra cima e vai do chifrinho. E faz, e faz. Te dizer vaqueiro, tocando berrante, sou badala som. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badala som. Bora só no cagueado, vai! É a letra mais difícil. Chama um abraço pro Vitor do Poço Roda Viva em Sarim Gorgês. Um abraço pro Maico Lima, Dani, Alencar, Kelvin Souza. Valeu! Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. A Dete e a Belinha. E a cabeça e mais quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Aproveite no chão. Assim. Que eu vire o come calado. Come calado. Juninho é balada. Já já você vê o louro da Nike em Sarim Gorgês. E aí, Fábio Guilherme. DJ Danilo e Daniel. A merda era uma paixão comigo. Um negócio desse, filho. Oh, família Extreme Digital. Mano, bota... Adriano Mix, alô, tá aí, toda, solteiro aí tem. Nosso grande locutor de rodeio está aqui com a gente, companhia Ítalo Todd, inclusive já teve em alguns eventos juntos, viu? E aí, parceiro, tudo sob controle, cara? Graças a Deus, tudo bem. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Paragominas é terra de mulher bonita, viu? E de homem trabalhador. Homem trabalhador e cabra macho. Bastante, machucado. Eu queria primeiramente que tu fizesse um verso pras mulheres dessa cidade e do estado do Pará inteiro. Pode ser? Pode ser, velho. Bora lá. Manda pra mulher, pros homens, pra todo mundo. Deixa eu só mandar um abraço aqui ao Ítalo Tódio, dona Erika, que tá no camarote curtindo. Mandou falar que é seu fã, viu? A gente obrigado, Ítalo. Obrigado, viu, dona? A gente teve a satisfação de conhecer... Esse búfalo do Marajó lá na cidade de Sul, da primeira vez que a gente vê lá na exposição. Primeira vez. E esse ano, em dezembro, nós vamos estar lá de novo. Se Deus quiser. Com certeza. E pra arrepiar essa galera que tá curtindo o show, Zaza, aqui, vamos falar aqui uns dois versos pra mostrar aqui. Pode ser? Na hora. Eu digo assim, eu sempre falo, ó. Tem quatro coisas no mundo que sustentam o homem em pé. Farinha de mandioca, banha de porco, colher. Carne de vaca gorda e perereca de mulher. Verdade, só faltou a cerveja. A gente olha assim e diz assim, ó. Menina bonita do cabelo cheio de cacho. Quanto mais eu te olho, mais bonita eu te acho. Eu te vi da cintura pra cima, mas te quero da cintura pra baixo. Pode ser? Tem uma assim, ó. Picanha tem que ser na brasa, frango tem que ser no forno. Chá tem que ser quente, café tem que ser morno. Tem homem que nasce pra ser homem, tem homem que nasce pra ser corno. E tem bastante, viu? Mas eu vou dizer assim, ó. Menina bonita, sobrancelha de veludo. O seu pai não tem dinheiro, mas o seu olhar compra tudo. Você é bonita e fogosa, tem um bichinho cabeludo. No dia que eu tô arretado, eu como esse bicho com cabelo e tudo. Tem uma sim pros fura-olhos. Êêê, bando de macharada, cuidado com lobisomem. Segura na cintura da morena, senão ela some. Quem não cuida da mulher, o lobisomem chega e come. Isso é muito bom. Já vim dizer que tem certas coisas no mundo que a gente não come de colher. Verdade. Rapadura, melancia, perereca de mulher. Então tá valendo, mas vou dizer assim, agora vou fazer pode falar aqui pro Búfalo? Na hora! Pra tocar, mas antes deixa eu só convidar o pessoal pra amanhã, pode ser? Na hora, fique à vontade. Amanhã nós teremos aí o grande rodeio, com a companhia Ítalo Todd, era convidador do pessoal, e amanhã vai estar cantando aqui o Rei da Sofrência, o pessoal vai curtir. Pablo, viu, gente? Amanhã tem o Rei da Sofrência. Quem já levou um chifre escutando o Pablo aí, hein? Olha aí. Me disseram assim, ó, me contaram a história que eu fiquei aborrecido. Diz que o chip foi feito pro homo, Toruza de Atrevido. Alô, meu povo! Eu sou o Havaí da Silva, faço a barba com machado, corto a unha com facão. Mato o mosquito no tiro e entorto o aço na mão. O búfalo do Marajó tem Paragominas pra alegria do povo! Faz aquela rodinha aí, chama as amigas, fica daquele jeito. Fica daquele jeito, amiga. E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando, e você indo até o chão. E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando, e você não chora. Ele não merece. Já tu esquece. chora. Ana! Um abraço, obrigado, viu? ABCD lá de São Miguel, a galera da morte. Tá ali com a gente. Você é uma linda e bem melhor. Gente, pão, meu irmão. Tem de no espelho, dá um grau no cabelo. Faça uma maquiagem, esta saia curtinha. Se importa. Tem que me saulando e com Itapurá, meu irmão. Nossa, bora descer na banana. Obrigado toda a galera da equipe Sal que hoje vieram romper fronteiras. Já disseram pro Darlan que vão a semana inteira. Brasil! Um, dois, três, dois, três, dois, e a galera da rodinha batendo palminha e valorizando você até o chão. E a galera da rodinha batendo palminha e valorizando você. Caroline de Paragominas, um abraço pra você. Alô de Belém, lá do depósito de bebida Chibelém de Pijuna do Pará. Um abraço com muito carinho, valeu. E a galera aí do site é do Pará.com, meu irmão. Olha como tá super lotado, é do Pará.com. O animal na Agropec. A galera na rodinha que frutas batendo o pau da você. Te valorizando e você indo até o chão. Chora, ele não merece. Já já tu esquece. Ele é quem vai ficar na vida. Não chora. Mãe da Valentina comparecer na mesa da cara, rapidinho. Lucas Tony, lá do Batom do Trabalho. A gente, a Eric, com a Louvanessa, alô, Dudu. Fazer uma rodinha, toma uma rodada e fica piradinha. E dança, a noite é uma criança. Desce uma, desce uma, desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lava, lava. Italo, por gentileza, providencia água aqui pra gente. A igreja de rapidinho, meu parceiro. Na sexta-feira eu trabalho por demais. Tô no trabalho, é. Assim vou acabar. Júlio Vidal, Alan, vamos embora. Pra cima, a solução pra esse estresse. Príncipe Zílio Marley, César Pirateiro de São Miguel do Guamã. Alô, Tabaco. Neto Braga. Eu dou os pegas lá na casa. Fábio Pop, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Giovanni Gênesis. Alô, Timbut. Valeu, Jorge Barão. Jorge Stein. Sara Duba, do Badala Show Virtual. Fica à vontade. O Tajarana FM, cadê o Pedrinho? Já já eu quero ele aqui comigo, viu? Esse é meu velho aguardo, esse Pedrinho, DJ respeitado do Pará, do estado do Amapá. Pra cima! MC Lind, corre! Maxon Sincero, da equipe Siri na Lata. Gerlan Genepan, o Alex Genepan. Eu vou, vamos o som. Livre lá de Gacerião. Pet e o Alan está ali. Os moleques do grau MDG até o fim. É o fim. Só um composão, só um composão. Cita, cita, cita. Alô de Belém. Pra cima. Paulinho, ela chega para o baile, pedindo um lugar embaixo. Ela é tipo paniquete, de chaque na capa da sexy. Poderosa, maravilhosa. Onde pra se incomoda, onde pra se incomoda. Enjoada da mente pintada, só pra vender que vai encher. O Matson, Matson Pop tá curtindo o animal hoje, né, Matson? Entre, aquele abraço, parceiro. Nova cena, no camarão ela cena. É, galerão! Meu parceiro Sandrinho dos Caras de Paus. Valeu, amor! Alô, Gelão! Pobres de Pinheiro! Rodela que a face é feliz! O Nigala tem que ser. Equipe Sal, lado em Cuita, Rio! Tá mexendo de rio, ela toca, ela forga. Só faixa de anda na moda, só faixa de anda na moda. No pulso, bate, bate. Foram 18 quilates, tem a mãe Black Blue. Na firma é de 1-2 e tem batom. Tem maquiagem, só pra retocar imagem, pra retocar o bar. Para o baile, que vestido de idade. Ela é tipo paniquete, destaque na cama da sexy. Que na máquina sobe, ela desce. Que na máquina sobe, ela desce. Que na máquina sobe, ela desce. Que na máquina sobe, ela desce. Poderosa, maravilhosa. Onde passa incomoda, onde passa incomoda. Enjoada na mente limitada, só bebe de que ela enxoga na taça. Essa me deixa pra quente, é bandido experiente. Entra em cena, roda a cena. No camarão ela senta. Alciene, André, a Letícia e a família Jota. Quero me dar a prefeitura de Mombás. Fagner Rezende e o Nego Estalião. São aprovações. Só um copo de cerveja é minha companhia. E essa... Joga a mãozinha pra cima aí, quem tá apaixonado, joga a mãozinha no alto, e é sem você comigo. Balança pro lado e pro outro, vai, outro, vai, outro, vai, outro, vai, outro, vai. E hoje está fazendo um ano aqui no meu calendário. A vizinho, está marcando a sua. O dia e o primeiríssimo ano. Foi a primeira vez. DJ Lê! Pra cima! Será... E aí, para aí, Pinho Minas! De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu jura? Só quem sabe cantar libera o gogó. Badala! De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. Antes de embriagado do que pedaço. Acreditando, mas já não faz mais sentido. Eu vou continuar essa vida bandida até você. Já que todo mundo gostou dessa, eu acho que vou gostar dessa aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó. Diego Potência. Diego Potência, né? Obrigado pelo carinho, viu? Aquele abraço com muito carinho. Salva a terra, o Diego Potência. Alô, Gleice! Gleice, Gleice, Gleice! Faz essa camisa que eu tirei o chapéu também, viu, Diego? Eu sou Josias do Sal. Josias do Sal. Rafael quer beijar ela. Já quer beijar ela. Do seu olhar, sou eu quem cuida. Eu vou baixar a música. Por favor. E a galera de tá bem alto. Só quem sabe. Que a sua. Eu quero ser seu homem, te fazer amar. Amar, amar você até você se amar. Meu parceiro Chibinha da BCD de São Miguel. Alô Chibinha, alô Chibinha, Chibinha. Pediu pra parar. Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui.